En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Do sonho de Adão. Hola, queridos oyentes de Contacto Brasil, programa que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en California, en los Estados Unidos. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y conducción de este programa. Mañana, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y, como es costumbre, el programa se hace eco de esta conmemoración con la presencia de las mujeres brasileñas a través de sus voces y expresiones artísticas. Es interesante destacar la predominancia de las voces femeninas en la música brasileña, en una inmensa diversidad de timbres y formas de expresión e interpretación. Hoy vamos a oír algunas de las voces femeninas más conocidas del panorama musical de Brasil. Comenzamos con la legendaria Elis Regina, a quien le dedicaremos la primera parte del programa, recordando uno de sus maravillosos álbumes, que en 2023 está cumpliendo 50 años de haber sido lanzado y fue el 11º disco de estudio y el 2º álbum con los arreglos del gran César Camargo Mariano, con quien Elis estuvo casada y con quien tuvo 2 hijos. El álbum se titula apenas Elis y contiene algunos temas que ella inmortalizó en su interpretación como Folhas Secas y É Com Esse Que Eu Vou, entre otras canciones primorosas que componen este disco. Comenzamos con Oriente, de Gilberto Gil. Elis Regina incluyó en este disco cuatro composiciones de este artista baiano. También Juan Bosco y Aldir Blanc marcan presencia con tres composiciones, entre ellas la que oiremos a continuación titulada O Cazador de Esmeralda. Aguarda agora no riacho além de Tordesilhas. É, Fernão se apaixonou como um selvagem pela sereia do sertão na água. Imagem virgem, miragem esverdeada. E nos frutos, o gosto dela, a febre da paixão. Fernão se esmerava na conquista de Esmeralda, inferno de Esmeralda desvairada, o eleio. Dos delirantes no recreio do. Sob o sol, os olhos na cruz, os heróis do bem prosseguem na brisa da manhã. Vão levar ao reino dos minaretes a paz na ponta dos arietes, a conversão para os infiéis. Cruz. sei da arma oculta na sua mão. Deus, tudo vê. Ei, anda, pacataranda, que Deus, tudo vê. Ei, anda, ei, ora, remanda, remata. Responderei não. Os olhos.

mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Perfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão, entrou de bola e tudo. Estamos en Contacto Brasil. Los temas que escuchamos son los siguientes: Cazador de Esmeralda. El tema pertenece a João Bosco, Aldir Blanc y Claudio Ptolomei. Enseguida oímos Agnus Sei. El tema pertenece también a João Bosco y Aldir Blanc, así como Cabaret. Es con ese que eu vou. El tema pertenece a Pedro Caetano. Folhas Secas, un clásico de la música popular brasileña, de Guilherme de Brito y Nelson Cavaquinho. Enseguida oímos Meio de Campo y Ladeira da Preguiça, ambos de Gilberto Gil, todos estos temas interpretados por Elis Regina y grabados en el disco de Elis del año 1973. Este año cumple 50 años de haber sido lanzado este trabajo discográfico de Elis Regina. Vamos a hacer una pequeña pausa, identificamos la emisora y al regreso vamos a escuchar composiciones de Sueli Costa en las voces de algunas de las cantoras más conocidas de la música popular brasileña. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punk Reyes Station. O meu coração ateu quase acreditou na tua mão que não passou de um leve adeus, breve pássaro pousado em minha mão, bateu asas e voou. Meu coração por certo tempo passeou na madrugada procurando no jardim flor amarela, flor de uma longa espera. Logo meu coração ateu. Se falo em mim e não em ti, é que nesse momento já me despedi. Meu coração ateu não chora e não lembra, parte, vai-se embora. Se falo em mim e não em ti, é que nesse momento já me despedi. Meu coração ateu não chora e não lembra, parte e vai-se embora. En esta segunda parte de Contacto Brasil de hoy, los invito a escuchar algunas canciones que se tornaron clásicos en las voces de conocidas cantoras brasileñas y que fueron creadas en las últimas 6 décadas por Sueli Costa. Algunas la letra y la música y otras con grandes poetas letristas de la música popular brasileña. Sueli Costa nació en Río de Janeiro en 1943 y este año cumpliría 80 años, pero falleció el pasado 4 de marzo. Nacida en una familia de músicos, aprendió a tocar la guitarra clásica y a los 18 años compuso su primera canción. Cantora y compositora, grabó algunos discos como solista, pero sin duda su obra fue interpretada maravillosamente por grandes voces femeninas como Elis Regina, Nara Leão, Nana Caymmi, Alaide Costa, Simone, Aura Martins y María Bethânia, entre otras, a quien acabamos de oír cantando uno de sus grandes éxitos, la bella y melancólica Corazón Ateo, grabada originalmente en 1975. Bethânia impulsó la carrera de Sueli Costa como compositora, siendo aún una desconocida. Esta canción la llevó al gran público. Son muchas joyas musicales, es difícil de seleccionar para oírlas aquí hoy, pero como estamos celebrando el Día de la Mujer, vamos a recordarla a Sueli en toda su música y poesía, inmortalizada en las voces de mujeres brasileñas. A ellas y a las mujeres de todas partes, nuestro saludo musical a través de la obra de Sueli Costa. Guarda de mim o que for o melhor nos meus sonhos, os delírios, a voz e o suor. Pois sempre na vida chega o momento em que se desatam os nós. É a vida que afasta, apaga ou faz brilhar a chama no peito dos homens. Mas nunca a minha garganta dirá, meu amor, nunca mais. Mas nunca a minha garganta dirá, meu amor. Nunca mais. E esqueço o que for pequenino e fugaz. Aquela palavra ferida e mordaz. Esqueça o gesto da hora infeliz. O meu coração sempre soube o que quis, mas nunca a minha garganta dirá meu amor. Nunca mais. Mas nunca minha garganta dirá meu amor, nunca mais. Que afasta, apaga ou faz brilhar a chama no peito dos homens, mas nunca a minha garganta dirá meu amor, nunca mais. Mas nunca a minha garganta dirá meu amor. Esqueça o que for pequenino e fugaz, aquela palavra ferina e mordaz. Esqueça o gesto da hora infeliz. O meu coração sempre soube o que quis, mas nunca a minha garganta dirá meu amor, nunca mais. Mas nunca minha garganta dirá meu amor, nunca mais. Nos teus eu sou a passageira anônima, alguém que breve ou talvez nunca voltará. Mas tu me habitas sempre e eu sei teu nome, pois sou tua mulher e sou tua babá. Pareces bruxo ou navegante audaz. Todo dia partes e se te pergunto aonde vais, me dás apenas um sorriso e nada dizes, pois sou tua filha e sou também teu pai. Se eu não fosse tua mãe, como esperar-te? Se não fosses o todo e eu a parte? Se eu não fosse o rochedo e tu a tempestade? Se eu não fosse a senha e tu o enigma? Sentisse a tua falta, como chamar-te e como receber-te? Quando por fim chegasses, quando por fim chegasses, quando por fim chegasses de nenhum lugar.

que me sufoca de amor. Dentro de mim mora um anjo, montado sobre um cavalo, que ele sangra de esporas. Ele é meu lado de dentro, eu sou o seu lado de fora. Quem me vê assim, cantando, não sabe nada de mim. Dentro de mim mora um anjo que arrasta as suas medalhas e que batuca pandeiro, que me prendeu em seus laços, mas que é meu prisioneiro. Acho que é colombina, acho que é bailarina, acho que é brasileiro. Quem me vê assim cantando não sabe nada de En esta segunda parte del programa de hoy, escuchamos algunas composiciones de Sueli Costa, compositora y cantora brasileña que falleció el pasado día 4 de marzo de este año, a la edad de 79 años. Los temas que oímos, el primero se titula Voz de Mujer, el tema pertenece a Bel Silva y Sueli Costa, y está en el disco de Leila Piñeiro, Alma, del año 1988. Enseguida oímos Voz y Suor. El tema también pertenece a Bel Silva y Sueli Costa, y lo interpreta magistralmente Nana Caymmi y César Camargo Mariano en el piano. Enseguida oímos Nenhum Lugar. El tema pertenece a Tite Gilemos y Sueli Costa, y lo interpreta Angela Rorró en su disco A Vida é Mesmo Assim, del año 1984. Enseguida oímos 20 Anos Blue, interpretado maravillosamente por Elis Regina. El tema pertenece a Sueli Costa y Vitor Martins. A continuación oímos Face a Face. El tema pertenece a Cacasso, al poeta Cacasso, y a Sueli Costa, y lo interpreta Simone. Y por último, Dentro de mí mora un anjo. El tema también pertenece al poeta Cacasso y a Sueli Costa, y lo interpreta Fafá de Belém. Y nos vamos con un tema más, compuesto por esta gran artista brasileña Sueli Costa. El tema se titula Rosa Vermelha y fue compuesta por Sueli Costa y el poeta Paulo César Piñeiro, y está en el álbum de Beth Carvalho titulado Alma de Brasil, del año 1988. Nos encontramos aquí en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station el próximo martes a las 2 de la tarde, hora de California, 7 de la noche en Brasil. Salud y paz para todos. Queria vir pelo céu, pousar em ti feito abelha, só pra sugar o teu mel, rosa vermelha, cigana do acampamento, que flor é esta na orelha? Parece a rosa dos ventos, rosa vermelha. Enfeitiçada.